Seção 59. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Caput immortale. Ad poetam. Na dinâmica aziaga das descidas, aglomeradamente e em turbilhão, solucem dentro do universo ancião todas as urbes siderais vencidas. Morra o éter, cesse a luz, parem as vidas. Sobre a pancosmológica exaustão, reste apenas o acervo árido e vão das muscularidades consumidas. Ainda assim, a animar o cosmos ermo, morto o comércio físico nefando, ó nauta aflito do subliminal, como a última expressão da dor sem termo, tua cabeça há de ficar vibrando na negatividade universal. Fim do poema.